Levem-no para cima, por favor. A viúva ainda está adormecida, mas não vai. Já acorda. Agradecia-me que chegasse um bocadinho para trás. Está a faltar o ar. Ele está morto, mas está a faltar o ar. Agradecia-me que chegasse um bocadinho para trás. Por o que é quase nem sabemos quem ele é. Só ouviu é que pode ser. Batendo para cima um bocadinho. Oh. Mas chegas para trás um bocadinho. Chegas um bocadinho depois, não é? Aqui te levamos à cova funda. Oh, mal amado. Eras tão lindo. Quando tinhas o pau levantado. Então vamos lá mais um ano. Cartório notarial almoça e gêmeos. Aos 25 dias do mês de fevereiro do ano 2090 e troca o passo, nesta freguesia e comarca de Lagares da Beira e no respectivo cartório notarial instalado provisoriamente no Reino dos Teimosos, já que a antiga sede está em obra de conservação. Compareceu perante mim o Dr. Alisandro Cresce, tabelião, formado pela Reitoria da Universidade dos Bêbados, de Lagares da Beira. O senhor intrudo do Carnaval, chamado por alcunha amigo Zé Tobias, com a profissão de polidor de esquinas e calçadas, nascido e batizado nesta mesma freguesia, na variante do Rocio, à Avenida do Borrulharal. Ai! Opa, falta de amigo. Como não tinha herdeiros de primeiro grau, dizem que tinha filhos alcoólicos, tipo o padre, mas que não sabia se eram filhos dele ou não. Podendo por isso dispor da totalidade dos seus bens e resolver deixar tudo aos seus amigos mais íntimos e considerados, e com gratidão da amizade que sempre os uniu. E que passo a mencionar pedindo para tal muita atenção. Chave. Já lhe deste, Carlitos. Esta porra não está bem. Deixo à rainha do Carnaval uma dança de encantar. Não sei se há a dançar ou se há a coxear. Deixo-lhe ainda uma cinturinha de formiga. Para poder desfilar no Carnaval, usou a cinta para apertar a barriga. Deixo-lhe ainda um vestido da mulher do Toy. Uma rainha não anda de calções, parecia uma coelhinha do Playboy. Deixo ao bairro das Lajes um bom refrigerador. Iam sempre a levantar a fralda no desfile para arrefecer o trator. Deixo ao grupo da rapaziada uma carta tirada de condução na fica, para que no próximo ano não bater no carro da Quinta da Pica. Deixo ao motorista do TGV uns óculos de várias cores, para não bater nas varandas e partir os vasos das flores. Aos amigos teimosos, um martelo vou deixar, para que no próximo desfile a escada do carro não despregar. Oh, nem os martelitos, nem nada. Oh, Carlitos, não bebes. É para mim, está a falar. Ele vai morrer abafado. Ah, pois vou. Para trás um pouco. Levanta para cima. Levanta para cima. Deixo-lhe ainda um elemento mais delicado. Não deu justificação aos colegas e foi trabalhar para o outro lado. Deixo à rainha um grande obrigadão por nos dar uma bela vista e a mostrar o seu pernão. Deixo aos teimosos um carro à maneira para não o terem de encolher para sair do portão da Cibeira. Deixo à Cruela da Creche umas estrelas de cabedal para não deixar fugir os 30 de almas no desfile do Carnaval. Levanta, Calito, vá. Upa. Com cuidado. Deixa eu estar agora para cima. Não tinha pena nenhuma dele. Nem chora. Deixo ao amigo Carvalho uma canção e um fado. Foi contar a desgarrada e veio lá envergonhado. Deixo ao moço da feira uma atitude que faz rir. Quero ir pôr o avô no lar para ela poder dormir. Epa! Então. As comunas esta merda. Põe o papel não. Não, já põe no B. Deixou uma menina do Espinhal Bar um namorado com um golpe de vista. Pelo modo de apalpar, parece que já é massagista. Deixo à junta de freguesia um relatório sem vaidade. Para vigiarem as fontes, para que não tenham tanta sujidade. Ah, sim. Deixo ao amigo Mateus um bom radar. Foi expulso do lar, portanto, do cu a papá. Ué? Onde é? Tu está a ter aí, Zé? Onde é? Sim? Sim, um pouco, não é? Deixa uma mulher cá da terra, uma fresa e uma charrua. Não pagava a renda da loja, puseram no olho da rua. É bem feito. Deixa um senhor de pupinho, um amigo e um vizinho. Tem uma família tão boa que o deixaram sozinho. Tadinho. Dão para aí tanto dinheiro que é uma autêntica anarquia. Deviam pedir opinião à junta de freguesia. Deixo à gandulagem cá da terra uma cabeçada como a dos burros, para terem mais educação e não amarrarem mais nos tubos. Espera aí, vão abafado. Deixa ao padre cá da terra uma bandeja com cereja, para que quiser beijar a cruz, não tendo que o fazer na igreja. Deixa ao município de Oliveira uma lembrança que não foi minha, para andar a pôr um tapete na estrada da Ribeirinha. Deixa ao grupo que trabalha na biblioteca um programa que faça rir. Tanta gente e com tanto tempo que já não cabe num caminhão de tira. Deixa à mulher da feira uma tarefa que faz dó. Ter que andar a passear o cão para ele fazer o cocó. Deixa uma mulher cá da terra uma grande esplanada. Se demorasse mais um mês, ela ficava sem nada. Ó, Chico Rosa. Deixa uma senhora da tapadinha uma cama à maneira, para quando quiser dar a queca, não ir para o pinhal da maceira. Deixa à mulher da feira uma torneira de prata, só gasta a água da fonte porque lhe fica mais barato. Deixa uma mulher da feira uma linda brincadeira. Quando abriram o frigorífico, mais parecia uma lixeira. Deixa dois homens da feira uma mala com radar. Quando saiu uma novidade, já eles o tinham andado a espalhar. Deixo a um menino da igreja, por ter raiva a quem trabalha. Diz que a vida está difícil, mas ele não levanta uma palha. Deixa ao presidente da junta um pelotão de fuzilamento para exterminar a quadrilha, já que não há julgamento. Amém. A uma visita à feira, uns homens ao Tasco do Garcia, para dar a beber e a dor e pôr as conversas em dia. E aí é que se bebe bem. Deixo a uma comerciante muito dinheiro para gastar, para não ser posta na rua por a renda não pagar. Deixo a um conquistador do fundo uma licença de muita valia. Caça com o sol ou com a chuva a qualquer hora do dia. Deixa uma mulher cá da terra uma placa e um brasão. Ela deixou o amigo porque já não tinha tesão. Deixa na taberna do Garcia uns copos que lá vão para beber pouco, porque no regresso podem soprar ao balão. Deixa uma senhora do loteamento muita roupa para lavar, para não ir às vizinhas as roupas delas roubar. Deixamos uma máquina de empréstimo especial para um empreiteiro de muletas falido, para quando chegar a casa se lembrar de pagar ao seu amigo. Deixa uma senhora do posto da Póvoa regras de boa educação, para ela não pensar que a rua é toda dela e não se queixar que levou um lapadão. Deixa uma mulher da avenida um pouco mais de atenção, para não atirar os baldes da água quando lhe forem pôr o pisão. É o homem. Estavam a estragar a porta, estou aqui. Deixa uma mulher do Rocio uma garrafa de aguardente, para quando for para a cama não se queimar no saco de água quente. Deixa um senhor do terreiro uma bomba de dar ar, para quando vier do passeio a Espanha não ter que andar à procura do ar. Apertou com ele, então. Ah, foi! Deixo a uma comerciante do terreiro uma carteira bem armazilhada, para o menino do projeto não o voltar a mandar a mãozada. Deixo ao rapaz da Rua do Lar um estacionamento privado, para que não vá à GNR dizer que o carro foi roubado. Amém. Ai, ai. Mas pelo mal entendido, deixou a outro bem à maneira. É afinal, viúva. O carro estava no local, era da bobedeira. É viúva onde tinha pé em cima dele. Deixa o homem do alto da feira mil cuidados e proteção, pois quando a filha engravidou, ia morrendo do coração. Se calhar era mais um para pagar, não é? Para quando limparem as sinetas, vejam que ainda tem o badal. Deixo a um perneta do Rocio um alacrau de muita estima, para meter na caixa do correio num vizinho mais acima. Acima ou baixo? Chega para trás! Deixa uma mulher da escola um correio para levar. Mesmo com o tempo ruim, não deixava de o entregar. Deixa uma cabeleireira de lagares, uma memória eficaz. Disse que tinha o esquentador estragado, mas afinal era a falta do gás. Deixa um rapaz do terreiro com mesanas à maneira, para poder foder as mulheres dos amigos à frente da lareira. Deixo-lhe ainda umas calças bem curtas, para pendurar uma placa na porta a dizer Casa das Putas. Peraí. Ele morre abafado. Chega-lhes para trás! Deixa um par de namoradas que frequentam o bar do vício. Saúde e muita sorte, porque ele sabe do ofício. Deixo à casa da creche uma direção bem unida e tanta gente para lá trabalhar, de qualquer dia dá falida. Deixa o amigo Falinhas uma cuba bem encebada. Quando ia para mudar o vinho, a cuba estava sem ar. Deixa o senhor do barreiro um fato à maneira, para não ir ao baile de carnaval e ficar em casa a curar a bebedeira. Deixa o café do Coreto uma escrivaninha de madeira, para lá poderem fazer as deixas o velho do Rocio e da feira. Oh, Carlinhos, isto também não é um caso de verdade. Já não bebe mais. Não bebe mais. Está seco, está seco isso. O Caio é mais. Está seco, olha o Frus, olha. Deixa. Não, isso não. Está lá, deixa um fiscal que vem de Coimbra, que até parece pessoa culta. Uma vistoria a todos os bares, se não pode pagar alguma multa. Deixo a uma cabeleireira de lagares um ecoponto à maneira, para o saco do lixo não o voltar a pôr à porta da outra cabeleireira. Deixo aos empregados da junta uma cama e uma fronha. Deixaram o Lago da Fonte da Feira numa autêntica vergonha. Ele morre abafado! Onde está o corpo? Ele morre abafado. Ah, pô! Esta está. Está o corpo, Luís! Deixa um. Ele morre. Não! Deixa o vendedor da Rua do Tinto uma corrente para prender o seu carrinho e não voltar a estragar a parede ao vizinho. Se tivesse a porta fechada, a porta. Deixa duas amigas um crachá para o tribo. A amiga ganha o dinheiro para levar outro ao chibo. Deixa uma firma nova a cada terra, uma escrita bem montada. Deus queria que eu me enganasse, mas acaba toda borrada. Deixo a uma moça do Rocio um enlace conjugal. Tardou, mas ainda vai a tempo, a magia do carnaval. Deixo a uma mulher da feira uma tigela de marmelada. Ela gosta mais do preto porque tem a mais avantajada. É passada? Deixa um amigo cá da terra uma escavadora muito apressada. Para entrar no terreno do vizinho, abriu uma nova estrada. Deixa um curso, um balde e uma estragona. Para limparem a casa que estava uma vergonha. Deixa uma senhora da tapadinha uma sanita com tripé para quando for à casa de banho não cagar no bidé. Deixa o menino da tapadinha uma bicicleta bem arranjada, nem mesmo com os travões novos consegue arranjar namorada. Deixa uma senhora da cova de barro um cofre de betão armado para não levantar o dinheiro para a fábrica das vigas e dizer que lá foi roubado. Deixa um empregado cá do sítio uma mala de triplicar para poder trazer as novidades do trabalho e à mulher na fábrica as poder contar. Deixa a mulher do mesmo uma língua com a de um boi. Em vez de falar nesta e naquela, que se lembre daquilo que foi. Deixa uma nova empresária uma cadeira muito bem armada, para quando o namorado estiver na loja, não estarem sempre na marmelada. Francisca, ele morreu! A uma jovem cada terra, deixa um rapazinho dos lados de Braga. Dizem que é feio como uma bota, mas fode bem que não se caia. Chega para lá. Já aparece o Rui de Pernacova. Aí o Rui não chora. Você não chora. A uma comerciante do Poço da Póvoa deixo-lhe uns bons urros. A cunhada chamou a puta e ela deu uns pares de murro. Deixo ainda uma garagem trivial para estacionar a autocaravana e não voltarem para o tribunal. À cunhada deixo-lhe uma língua a valer. Tinha a filha ao colo e não se pôde defender. Deixo-lhe ainda um curso de boa educação para que não ande na rua ou insulte ou empurrão. Deixo-lhe um gabiru bem crescido que veio dos lados do engote. Um assalto a dois cafés sem precisar de usar os cadotes. Vai, Jarel? Deixo à madrinha. É para a vida de pouco. Cada baixa é uma aula. Sim, sim. Um canto de coisa. Um arranco de um pincel. Cada baixa é viúva de aluar bem. Deixo à madrinha. Vai chegar até ao. Não. Deixo à madrinha e às comadres um tacho com bons ordenados. Só vão embora da nossa terra quando os bens do Zé estiverem chupados. Deixo uma educadora da creche um curso de fotografia para quando for à aldeia do Pai Natal não esquecer de pôr na máquina a bateria. Era daquelas novas. É para vai lá para além. Não! Deixa uma florista, uma má companhia, reformada. Andou com ela distraída no negócio, agora tem a loja fechada. Deixa o homem da tipografia um abastecimento de gasóleo da romba. Arrancou sem tirar a torneira do depósito, por pouco não levou a ela com a bomba. Deixa o dono do Mercedes um GPS infernal. Para quando andar com o grão na asa, não perca o carro na feira para ir para o Salgueiral. Deixo para ele e para ela a formação de uma sociedade para que não possam continuar a roubar os lares da terceira idade. Deixo um galo da Rua do Tinto, um brinquinho de metal, para pôr na orelha já no próximo carnaval. Deixo uma professora da Rua dos Chibos o pagamento de uma boa indenização. Mandou as mensagens a insultar os ex-cunhados, mas não se safou de lhe pedir perdão. Deixa uma cabeleireira um curso superior com bacharelato, para quando fizer a tosquia não cortar a mama ao gato. Deixa o marro branco uma trela elástica de encantar, para quando cair o cão da carrinha não o voltar a atropelar. Deixa o padre que já se foi uma jarricana de gasóleo, bem atestado, para que não chegue à missa atrasado. Deixa-lhe ainda também uma licenciatura de economia, pois não teria deixado a contabilidade da creche na agonia. Deixo a um profissional do volante uma estátua do teimoso em pau, para que não volte a ajudar, mesmo que o reboque fique para o Chico do Lau. Deixo um taxista cá da terra um olho grande como o do teimoso. Deixou de ajudar no carnaval porque não viu nenhum negócio vantajoso. Deixa uma funcionária da Branaldo um carro com alarme e uma chave de lã, por se esqueceu dele no trabalho e só deu conta no outro dia de manhã. Deixa a três reformados do bairro do Terreiro um martelo, paciência e um horário apertado. Estes três voltam ao pavilhão da Cibeira e dão o serviço como terminado. Boa! Boa! Agora por uma também não paro. Deixa um homem do bairro do Soito uma coisa que faz pensar. Em vez de ir para a igreja cantar e rezar, é melhor a poça de... Vou repetir porque está aqui um erro. Deixa um homem do bairro do Soito uma coisa que faz pensar. Em vez de ir para a igreja cantar e rezar, é melhor a poça desalagar. Meus amigos, são brincadeiras do carnaval e ninguém vai.